garotinho entra no quarto e pega a mãe e o papai naquela situação, né? Sai correndo. A mãe, assustada, se veste e vai atrás do filho, preocupada com o que o garoto tinha visto. O garoto então pergunta pra mãe: mãe, o que que a senhora e o papai estavam fazendo? Bah, que é tu? Sabe o que é, filho? É que o teu pai tem uma barrigona e eu tava tentando achatar ela. Mas mãe, tu tá perdendo tempo. Mas por quê? É, toda vez que a senhora vai no shopping, a empregada se ajoelha e sopra tudo de volta.